penador, a minha fé se esvaiu. Assim, olhei só para mim. Perdão, porque por um instante eu deixei de acreditar que tu estavas junto a mim. Me desviei do seu olhar, que me cuidava sem cessar, e permiti a insensatez ver dominar meu coração. Mas, meu Senhor, estou aqui arrependido e rogo a ti. Mais uma vez eu clamo para te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque se o sol espanta a chuva, logo creio sim que tu estás em mim. Perdão, meu Pai, porque se o que eu não gosto não se vai ao te clamar, aprendi agora, sei, de ti não posso me largar. Devo então mais me aproximar, de tua mão não desviar o meu olhar do teu olhar, pra quando o mal me visitar, não hesitar em crer que sempre acreditar que sempre, sempre estarás aqui. Me desviei do seu sensatez, vi dominar meu coração. Mas, meu Senhor, estou aqui arrependido e rogo a ti. Mais uma vez eu clamo.